bagulho. Roda, roda, roda, roda, roda o bagulho. Chava, enrola, bola, prensa, tô na sequência, sem violência. Curtindo uma lombra, tirando maior onda. Queimando uma carne, tomando uma gelada. Com uma morena sentada no colo pra catear na quebrada. Fumaça subindo, fumaça descendo. Alguns vão se lembrando e outros vão se esquecendo. Semana passada aí, que paranoia. Olha, soia, farol rebaixado, olhando por baixo, sempre grilado pra ver quem sobe e quem desce do morro. Tô muito louco, tô muito louco, enrolo tudo de novo pra não acabar a lombra então. Fogo no bagulho, meu irmão. Desce do muro, enrola o bagulho, de olho na esquina, no vizinho, dedo duro. Roda o bagulho, roda o bagulho, roda, roda, roda, roda, roda o bagulho. Em um terreno baldio, um pivete de cara com seu desafio. Olha o tamanho da vela que clareia sua mente. Puxa uma bola, prensa e jogue pra mente. Ou só baseado não te deixa contente. Tem que ser dois, três, sai da frente. Aí você já pode até imaginar. Um, dois, aí eu vou fumar. Chega, acende, queima, queima. Chega, acende, queima, queima, queima. Chega, acende, queima, queima, queima. Chega, acende, queima, queima, queima. Tira um, acende outro, tô viajando. Realidade virtual, vou te chavando. Sinceramente eu te digo, roda o bagulho. É de rocha mesmo aqui, sem barulho. Exala, cirurgia moral. Tira de tempo, se rodar aqui é mal. Abre sempre cuidado com o muro. Quem não tem colírio, véi, usa óculos escuro. Desce do muro, enrola o bagulho. De olho na esquina, no vizinho, dedo duro. Roda o bagulho, roda o bagulho. Roda, roda, roda, roda, roda o bagulho. Uma bola, duas bolas, três bolas, eu tô legal. Quatro bolas, cinco bolas, seis na moral. Aí eu vou curtir a lombra do back. Um tirão de vez em quando, ha, me deixa alegre. Aí eu vou pro bar, eu vou jogar um bilhar. Vou tomar uma gelada pra relaxar. Depois de dar um tapa na parada, leva danada. Eu vou curtir a lombra na minha quebrada. Chamada de satélite, periferia ou de favela. Os becos são escuros, então acende uma vela. Por isso que a mente não para de viajar. Cada um curtindo a sua sem vacilar. Então desce do muro, enrola um bagulho. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Desce do muro, enrola um bagulho. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Desce do muro, enrola um bagulho. De olho na esquina, no vizinho, dedo duro. Roda o bagulho, roda o bagulho, roda, roda, roda, roda, roda o bagulho.